Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz AM. FM 77,9 MHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Cenis Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Na Rádio Cultura Brasil, viola, violeiros e companhia, com Aloysio Milani. Bom dia, esse é o Viola, Violeiros e Companhia, seu horário de música caipira, sertaneja, de música raiz aqui da Rádio Cultura Brasil. Eu sou Luiz Milani e hoje a gente começa com Função de Violeiro, música de Arnaldo Freitas. Instrumental de viola caipira aqui no Viola, Violeiros e Companhia com Arnaldo Freitas e sua composição Função de Violeiro. A gente segue agora com o clássico Milionários é Rico com Recordando a Infância. Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar. Assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais. O nosso destino é um barco triste a navegar, que talvez se perde na imensidão e vai para onde o vento levar. Adeus, mocidade, que tive outrora o

bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, foi criado com titio Inês. Titio era cuiabano, nesta lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapava uma rede do mangueiro. Eu deixava correr 30 dias por mês. Titio me deu um burro pampa, que atendia por nome troquês. Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. O mestiço saltou lá na cerca, foi enquanto a laçada aprontei. Eu bambei a rédea do pampa, e o laço cerrou pelas guampas. Berrava na xincha o zebu jaguanei. Tinha três mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas tava me gavando, Paulistinha, ainda surra vocês. Cuiabanos quiseram achar ruim, o meu 30 na cinta bambiei. Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho mestiço eu soltei. Ele tinha as guampas revessa, e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei rodeado das três. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas três são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais velha é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o porto pra cá atravessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, quero ver as três cuiabanas. Vou ver Juviliana, Clarice e Inês. Na Rádio Cultura Brasil, Liu e Léo com As Três Cuiabanas. É uma música do Carreirinho e do Zé Carreiro. Antes a gente teve Lourenço e Lorival com Mágoa de Boiadeiro, do Nonô Basílio e do Índio Vago. Seguimos com Julinho Janel, Carro Velho. Trago brilhando meu carro de motivo, tentando assim impressionar seu coração. Você nem olha que eu estou lá na esquina, te esperando no interior do meu carrão. Daí a pouco você passa sorridente, num carro velho amarrado com arame. Se meu rival quiser trocar nossos dois carros, nem quero volta desde que você me ame. O carro velho do rival cai os pedaços, mas pra você ele tem muito mais valor. Enquanto ele está feliz em seus braços, em meu carrão eu vivo triste sem amor. Que adianta meu carrão ter som estéreo, ter toca-fitas e também teto solar? O que adianta ter bancos aveludados, se dentro dele você nunca quer sentar? O que adianta ter os faróis de neblina, se eu não tenho nada mais pra iluminar? Porque na estrada do amor sempre me atraso, e o carro velho sempre toma o meu lugar. O carro velho do rival cai os pedaços, mas pra você ele tem muito mais valor. Enquanto ele está feliz em seus braços, em meu carrão eu vivo triste sem amor. Fazenda do IP, quando lá eu cheguei, me vieram dizer que o mané cantador era duro eu vencer. Eu toquei meu violão ponteado, fiz o cabra correr. Desde a prima bordão, ponteei pra valer. Eu pistei a cair e o soalho tremei. Coração de mulher quis parar de bater. Todos quem ouviu meu ponteado suspirou sem saber. O festeiro chegou pra me cumprimentar e me deu parabéns por me ver pontear. As mocinhas eu fiz sem querer suspirar. Fiz as velhas com meu ponteado do passado lembrar. Lá do alto do céu as estrelas brilhou, e ciúme de mim até o galo cantou. Para o povo de lá, eu mostrei meu valor. Só parei com o meu ponteado quando o dia raiou. Quando me despedi, não quiseram deixar. Uma moça pediu pra me acompanhar. Respondi, meu amor, voltarei te buscar. Só por causa do meu ponteado quase fico por lá. Sinto saudade, suspiro também. da viola. Só ela mesma que me consola. Chorei e choro nesta viola. Só ela mesma que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Clássico do Serrinha, pioneiro da música caipira. Antes, Zé Fortuna e Pitangueira com Meu Ponteado, música da própria dupla, e ainda Julim Janel com Carro Velho, que é do Zé Fortuna, mas a parceria com Paraíso. Seus sonhos ao meio. Não solte as rédeas de Deus que te mantém no arreio. São poucos segundos apenas que podem lhe custar a vida. Mas Deus te guarda, abre o tronco e inicia a partida. Erga sua mão aberta pro alto que Deus te segura. E os sete buracos da sorte sustenta a ferradura. Enquanto os olhos do juiz vê um ponteiro manso engolindo segundos sobre o longo desse macho bravio, você constrói o seu mundo. Solte seu corpo no espaço, feito uma pluma ao vento. Não sinta cansaço na força do braço, pois seu pensamento tente esquecer nessa hora o tic-tac do tempo. Mantenha o bicho na ponta da espora, cavalgue no seu pensamento. Sua mão aberta pro alto que Deus te segura. E os sete buracos da sorte sustenta a ferradura. Enquanto os olhos do juiz vê um ponteiro manso engolindo segundos sobre o longo desse macho bravio, você constrói o seu mundo. Solte seu corpo no espaço, feito uma pluma ao vento. Não sinta cansaço na força do braço, pois seu pensamento tente esquecer nessa hora o tic-tac do tempo. Mandei um bicho na ponta da espora, cavalgue no seu pensamento. Mata virgem do coronel Bendulia. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó campinha. Fiz na beira da lagoa só para pescar traíra.

Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E trigueirinho, me leva rapidinho, meu cavalo pantaneiro. Joanita, égua parideira, tua crina é de ouro, teu relincho, meu tesouro. Ei, tora, tora, touro brabo, derrubador nos prados. Bibiano, meu avô tropeiro, levava a boiada durante o ano inteiro. Laélio, Juli, Galeno, Aquiles e o Rogério, bem cedo partem pra lida, trabalho, resgate uma vida. Vacina depressa o gado, leva essa boiada. Descanso sempre é bem-vindo, mergulho no alagado. E terneiro, meu bezerrinho, de tão branco ao fininho. Leva seus dias pulando e mamando, feito de lã e alegria. Arroz carreteiro, feijão tropeiro, defumada costeleta. Pião cozido nessa invernada, fechando os meus olhos feito postigo. E aí chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. E chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. E Tangerina, São Miguel, raio de sol e luar. Yeah, yeah. Crista de galo, velho embornar, até mais ver, vou trabalhar. E chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. E chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. Eita, Angelina, São Miguel, raio de sol e luar. Crista de galo, velho bornar, até mais ver, vou trabalhar. E chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. E chega o vento sul, balançando todas as coisas, as franjas da minha rede e os frutos do pomar. Na Rádio Cultura Brasil, Kátia de França com Coisas do Campo, música dela mesma. Antes, o Adalto Santos cantou Romaria, música de Renato Teixeira. O bolinho mais gostoso é o de fubá, bem fritinho na gordura se adona, é o melhor que há. Café quentinho em cima do fogão, chuva miúda caindo, peneirando, peneirando e molhando o chão. O bolinho mais gostoso é o de fubá, bem fritinho na gordura se adona, é o melhor que há. Café quentinho em cima do fogão, chuva miúda caindo, peneirando, peneirando e molhando o chão. Ah, como é gostoso a gente escutar a chuva caindo e um café quentinho com bolinho de fubá. Numa gaiola um canário começa a cantar, numa roseira um botão a desabrochar, na varanda uma rede pra lá, pra cá, e a chuva caindo e um café quentinho com bolinho de fubá. Ai, se a dona, ai, se a dona, isso é que é vida, a melhor que há. Na varanda uma rede pra lá, pra cá, e a chuva caindo e um café quentinho com bolinho de fubá. Thank you.

agora crescido, correndo a vivência, eu vejo a inocência que o tempo desfez. Parede que sempre papai repintava, mamãe se esforçava pra gente aprender. Se raspar a tinta, por baixo aparece cebola com S e sapo com C. Era nossa lousa aquela parede, nós tínhamos sede de ler e escrever. Pois a minha letra eu reconheci e chorei de rir com que pude ler. 4 vezes 4 na frente 18 e 10 menos 8 ali estava 3. Agora cresci correndo a vivência, eu vejo a inocência que o tempo desfez. Na Rádio Cultura Brasil ouvimos Aquela Parede, com a violeira Juliana Andrade, a composição é do Caetano Eba e do Paraíso. Antes, Piracicaba, Grande Hino, nas vozes de César e Paulinho, e também Bolinho de Fubá, música que era uma marca da Inezita Barroso, mas aqui uma homenagem que foi feita por Selmar, Paulo Freire e Luiz Coimbra no disco Viola Perfumosa.